O texto possibilita, portanto, a observação detalhada de como identificar as necessidades dos usuários e estabelecer requisitos para o designer de interação. Além disso, apresenta uma sequência de técnicas, procedimentos e análise que podem ser combinadas para auxiliar as descrições das tarefas dos usuários.